tremeram, garçom, mirror. I don't know how to explain what happened. I see you in front of me when you're on my back. Behind me, the sound of your voice I hear everywhere. And you reflect in my eyes like a mirror. You are present and true, you are away. A burst is suffering and it keeps lying in my mind. And who ends up suffering? It's me for having you everywhere. Like a mirror, like a mirror. Hey, it is me, Primero. Eu hablo espanhol também, inglês e português, ex. Bora liberar, tá quase na hora de se soltar. A pista tá pronta pra fervilhar. Na madru, vamos jogar. Tá pensando o quê? Acha que me olhar é me tocar? Bota tua mão no meu corpo pra gente brincar. No meio dessa noite quero atordoar. Você e eu não vai controlar. Descendo e subindo no colo, quero ficar. Faço me estressar, faço voar. Ai, ai, ai. No sé cómo explicar lo que pasó. Te veo frente a mí cuando estás de espaldas detrás de mí. El sonido de tu voz escucho en todas las partes. Y tu reflejo en mis ojos como un espejo. Estás presente aunque estás lejos. Aparece desapareciendo y sigue volando en mi mente. Quien termina sufriendo soy yo misma. Tenerte en todas las partes como un espejo. Come here, my love, I want to be your dog. I built with a golden car. No, it's not a game, just a record. Put your hands on me and the spin. Se quer no amarelo, viro sua. Se der azul, eu fico nua. Se eu sobrar vermelho, corto minha mão. Se cair no verde, tu vira meu milhão. Cachorrão, pelo menos é de madame, né? Não sei como explicar o que aconteceu. Eu vejo você na minha frente. Quando você está nas minhas costas, atrás de mim. O som da sua voz eu ouço em toda parte. E você reflete nos meus olhos como um espelho. Você é presente mesmo estando ausente. Aparece desaparecendo e fica voando em minha mente. E quem acaba sofrendo sou eu mesma. Por ter você em todo lugar como um espelho. Um espelho na minha vida. Fecha a porta e me deixa sozinha. Achava que era de verdade. Percebi já era tarde. Que tudo era só vaidade. Uma luxúria na cama pra passar vontade. Que você visse e servia. Se eu abusava e depois sumia. Mas o que quero passar tempo sem ti. Pero quando me roi me reflejo. Estou tão desgustado por ver-me contigo. Sabendo os errores, sabendo as heridas, sabendo o dano que me assiste em meu coração. Que é hora destroçado por um espelho. Por um espelho, só um espelho. Just a mirror.